Comandando a mídia, centro urbano, sou funk, nego candando. Dino Black denuncia a voz de expressão do gueto, resgatando memórias de um homem preto. Não tinha computador, não tinha internet. O lance era vinil, um monte de fita cassete. O velho rádio gravador, cheio de adesivos. No volume máximo, em uma roda de amigos. Não perdia um programa do Celso Mix Mania. O chato era não ter o trocado das pilhas. Cada um, cada caso. Assistindo a mídia em massa, subindo no telhado. Eu no canto da sala, com fone nos ouvidos. Meus pais diziam divino, cria juízo, menino. Atenção, em cada palavra rimada pela música nascia uma paixão inesperada. Bumbo, caixa descobrindo a negritude, resgatando a consciência pra ser preto de atitude. Aprendi coisas novas, me informei, fui nos livros, adotei o rap véi como pai adota o filho. Incentivado pelas rimas de um poeta, microfone na mão, a toda prova e já era. Não preciso ter uma banda, o DJ é meu maestro. Ao som do toca-disco riscando meus versos. É o rap batendo forte, aumenta o volume pra mim. Aumenta o volume pra mim, aumenta o volume pra mim. Bota grave, boom e caixa, aumenta o volume pra mim. Aumenta o volume pra mim, aumenta o volume pra mim. É o rap batendo forte, aumenta o volume pra mim. Aumenta o volume pra mim, aumenta o volume pra mim. Bota grave, boom e caixa, aumenta o volume pra mim. Aumenta o volume pra mim, aumenta o volume pra mim. Pra que Superman, Homem de Ferro, Thundercast? Se os heróis que me atraem, eu vi outros grupos de rap. Meu espelho na adolescência, decepção depois de adulto. Ao dividir o mesmo palco, deixou meu coração de luta. Em cada show, atenção, pra mim uma escola. Nota 10 pros verdadeiros que desenharam a história. Rabiscando cada letra, soprando minha canção. Me deixei envolver, abrindo meu coração. É por cada disco, o break, o grafite. Alenta tocando e eu no canto da parede. Pra minha desilusão, descobri que meus heróis eram fácil, assim como a alegria dos boys. Mentirosos, falsos, rapper de Araque, cultura de almanaque. O resto ninguém sabe, não era aquilo que FW, cantava pecado. Ao invés de influenciar, foram influenciados. Cadê a conta correta do mano de favela? Fizeram exatamente ao contrário do que nega é visível. Temos vários corrompidos, indignos, abomináveis, desprezíveis e vendidos. Contaminados pela cor do dinheiro. Tá bom, já sei, né? Tudo tem seu preço. Mas cadê a militância pra quem levanta a bandeira? Meu punho cerrado ao céu, de nada vale, é besteira. É o rap batendo forte, aumenta o volume pra mim. Aumenta o volume pra mim, aumenta o volume pra mim. Bota grave, boom e caixa, aumenta o volume pra mim. Aumenta o volume pra mim, aumenta o volume pra mim. Rap batendo forte, aumenta o volume pra mim. Aumenta o volume pra mim, aumenta o volume pra mim. Bota grave, boom e caixa, aumenta o volume pra mim. Aumenta o volume pra mim, aumenta o volume pra mim. Era cada ideia louca, discurso impecável. Dava a entender que o proceder era inabalável, inegável. Que o rap resgatou vidas, mas também levou pro crime vários pais de família. Perdeu a essência quando perdeu o compromisso. Se a carapuça serviu, escute meu disco. Os mestres de cerimônia, mais louco que seja viu. Que veio acordar os vulcão que há anos dormiu. Pode pá, pode cantar, solta a voz, negou. Venho lapidar o gueto e mostrar os seus talentos. Liberdade, a poesia em forma de protesto. Giovanni Caege, a expressão dos mais sinceros. Navega em meio aos versos, trafego em meias rimas. No rap desenho sonhos em cada linha escrita. É o canto da alma, o romance do espírito. A paixão pela arte dos que estão envolvidos. Postura e identidade em cima do palco. Nas camisas o rosto de Luther King estampado. Guevara, Gandhi, inspira a revolução. Mas não pode simplesmente expor em canção. Pro contrário do que vale meu punho cerrado. Homenageando as lutas dos guerreiros do passado. Fecha as cortinas porque isso aqui não é espetáculo. Só ficaram no cenário os verdadeiros de fato. É o rap batendo forte, aumenta o volume pra mim. Aumenta o volume pra mim, aumenta o volume pra mim. Bota grave, boom e caixa, aumenta o volume pra mim. Aumenta o volume pra mim, aumenta o volume pra mim. É o rap batendo forte, aumenta o volume pra mim. Aumenta o volume pra mim, aumenta o volume pra mim. Bota grave, boom e caixa, aumenta o volume pra mim. Aumenta o volume pra mim, aumenta o volume pra mim.